qu'on avait les boys à l'autre, on est très pas été pris. Telemia 201, confirme o PLB alternado. PLB 105, Guarulhos. Ok, obrigada. O Telemia 201, no Índia, ponto espera, chame torno no 895, ajustando 012. 1212, Web 6728, Juliette, porta 104. Juliette 04, 6722. Loma 776, Juliette, porta 102. Juliette para 02, Loma 776, obrigado. Boa noite, 3258. Trip 3258, acione identificação. É o TAM 3858. TAM 3858, acione identificação. Está estabilizado já no alvo campo 1273. TAM 3858, chegada Mari, desça para nível de voo 060, autorizado ITAP da presente. ITAP da presente para 060 na Mari, TAM 3858. 1273, completo final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.5. 195 agora daqui a pouco. Senhor, gol 1273, boa noite. 1273, sem livre pouso, cabeceira 10, menos 090 graus, com 99. Gente, pedir livre pouso no 10, gol 1273. Salvador, achando a 62 da Luz, boa noite. Inferno da Coisa. Prossiga, TAM 3858. Autorizaria a velocidade liberada em etapa? Livre, TAM 3858. Obrigado. Salvador, boa noite. 3662, boa noite. Chegada Mari, desça para nível de voo 070, QNH 1012. Mari 070, 1012, 3662. Na Lima tem 73, Falso 42, direita 219. 219. Salvador, boa noite, 1273. Comandante Lono 273, táxi via Alfa Juliette Portão 03. Alfa Juliette Portão 03, 273. Na linha livre, decolagem, vento 090 com 10. Decolga, velho. Dan 3858, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 3. Autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. 2 mil no 0 no 3, contrato estabilizado, Dan 3858. Sierra. No 1, decola 45, chave controle no 20, desce 1 a 8. 208, boa noite, obrigado. Controle Salvador, chave 6201, boa noite. Dael. Oceané 6201, boa noite, contato radar, saída da Dael, Leite Brinde, submantém livre voo 360. 9360, pode voar, Dael. É 6201, autorizado da Elda Pereira. Da Elda 6201, obrigado. estabilizando o Lorque 3858. São 3858, complete final do procedimento LS, chame torre na frequência 118.95. 2.5, obrigado. Boa noite. Azul 4070, desça para 2000 pés, ajuste no 093, autorizado final do procedimento LS, reposta habilitada. Para 2010, maré estabilizado, 3.4070. São 3662, desça para nível de voo 050. 0503-6862. Oi, Salvador, muito boa noite. 3858 da TAM, Índia Serra, baixou e travou o visual. 3858, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 090 graus, 9 nós. Gente, pouso autorizado, 3858. Vamos guardar todos os dois? Prossiga. Vamos através norte da torre, intenciona efetuar o cruzamento do campo para pouso no departamento de polícia técnica. Afirmativo, Guardião 02, avistado o tráfego, eu só não entendi as suas intenções. Cruzar o campo para o DPT. Seguinte, Guardião 02, mantém o setor e aguarde para o cruzamento, informe que nesse momento tem um tráfego que já está na curta final da 10, ok? Avisou algum tráfego, vai ficar atento e aguardando aí. Guardião 02, só confirme, essa localidade DPT ficaria em que região? Próxima Ondina. Próxima Ondina. Seguinte, será coordenado agora com o controle e aguarde mais alguns instantes apenas para o cruzamento. O tráfego já está na curtíssima final. Visual, com tráfego na final da 10. Já foi. Guardião 02, cruza o campo de imediato. De imediato, cruzamento do campo, Guardião 02. Afirmativa, autorizado o cruzamento do campo, reporte farol de Itapuã. Para farol de Itapuã, Guardião 02. 118.95. 18.15, o 4070, confirma. 118.95, azul 4070. 18.95. Então 3662, desça para 2000 pés, ajuste no 093, autorizado final do procedimento LS, reposta habilitada. 2000 pés no 0103, reposta estabilizado, então 3662. O Sanem 6201, chame centro na frequência 125.1. Alfa Juliette, porta 105. Alfa Juliette, porta 105. Obrigado. O campo, o Guardião da Noite, Para 10, vento 090 graus 10 nós. Apenas para informação, informa helicóptero da polícia cruzando o campo nesse momento, prosseguindo na linha do litoral sul, não vai interferir com sua aproximação. Livre pouso. Livre pouso, 4070. Farol de Itapuã, Guardião 02. Guardião 02, prossiga na linha do litoral, chame controle em 121.9, 120.8, corrigindo. Linha do litoral, 1208, Guardião 02. Controle, boa noite, Guardião 02. Prossiga, Guardião 02. Está pela linha do litoral, intenciona pouso no Departamento de Polícia Técnica. Reportará quanto visual. Guardião 02, ciente, mantém as condições visuais, 9.000 pés, aporte visual com local de pouso. Em condições visuais, reportará para pouso o Guardião 02. Transponder 5476, controle Salvador 120.80. Como é que é a saída mesmo? Saída Arbor Elefa. Então é a nível 360, aeroporto de Luna 7, que é fala da 10, Arbor Elefa. A curva à direita, 5476 no transponder e o controle 208. Um voo no meio ou no 3? Voo no meio ou no 3, cotejamento correto, chame pronto. Vamos chamar quando pronto, no meio ou no 3, obrigado. Estabilizado no localizador, TAM 3662. TAM 3662, complete final do procedimento RS, chame torre na frequência 118.95. 118.95, boa noite, TAM 3662. Boa noite. Salvador, muito boa noite, Azul 4070, livrou na TAM 3662. Azul 4070, táxi via Alfa Juliette, portão 01. Via Alfa Juliette, portão 01, 4070 da Azul. Cena 10, TAM 3602. Cena 6310, chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH 1093. aeronáutica para mim. Sanai 6310, autorizado, ETAP. ETAP da presença, Sanai 6310, ETAP. Direita 1-2-1-9. Direita 1-2-1-9, boa noite, 7-2-1-2. 2-7-3, boa noite, 1 minuto, cópia. Vai dar pra fora. Solo Salvador, boa noite, 7-3-6-6-2, liberando aqui. São 3662, táxi via Alfa, Juliette, portão 08. Alfa e Juliette, portão 08, 7-3-6-6-2. Bono 273, copia. Não, Bono 273, confis, aprovado nível 360 via Bezulu 16. Decola da pista 10, perfil de saída da EL. Lenda após direto bridge. Transponder 5467. Controle Salvador 120, decimal 80. Bono 273, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso Romeu. Paulo, Salvador, boa noite, Galeão. Romeu para o Galeão. 5827, Galeão, aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da EL, Leda, Bridge, interceptor Pezulu 10, a 10 MAP, após conforme rota do plano. Transponder 5501, no controle Salvador 120, decimal 80. Autorizado Galeão, 360, da EL, Leda, após o início, após o início, após o F5827, correto, chame pronto. Camará, quando pronto para o curso, funcionamento. 822. 0. Oceania 6310, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento IMS, estabilizado. Para 2000 pés, autorizado IMS, Oceania 6310, retorno estabilizado. Guardião 02. A gente mantém 500 pés no corredor Axé, reporte parque de Pitaçu.